Hotel Salvador, boa tarde, Oceania 6320, Libra no Foco. 6320, prossegue táxi Alfa, reportando o Antônio da Juliette. Alfa, Antônio da Juliette, 320. 139. Eu vi decolagem, Oceania 6320. Fala de comunicações, oi, Timbra, magnética 070. 70-010, em caso de falha, cinta na 070, 570. O Gol 9280 no localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 1995, baixado já travado, 1-1-8-95. A frequência 1-1-8-95, bom pouso. 1895, grato, 9280. Gol 925, desça para 2000. 2000, 925. Torre de Salvador, boa tarde, 9280. Boa tarde, Gol 9280, está livre o pouso, 1-0, vento é de proa, uma dúzia de nós. Ciente, autorizado a 1-0, 9280. Oceania 6320, decolado ao 01, chame o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Oceania 6320. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6320, transfere. Oceano 331, esse é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Se possível, gostaria de pedir a proa da posição lenta para o 6331. Autorizado. Está presente lenta, 6331. Gostaria do 2263, qual é a sua velocidade agora? 240. 240, ciente. Webjet 870, qual é a velocidade? 250. Ok, vamos reduzir para 220 e voa duna. 220 voa duna, 5870. Papapá Juliette, Indiapapá, controle Salvador. Reduzir a velocidade para 250 nós, descer para 2000 na chegada Mari com 1012. Problema não. Vamos falar de novo. Desça para 2000, 1012, 250 nós. Ouviu agora? 2000, 1012, 250 nós. Muito bom. O Gol 1925 está autorizado em ILS. Vamos reduzir para aproximação. Reduzindo, Gol 925. O Gol 1012, Duna localizador, cheque o trem, torre 1-1-8-95. 10-12. Romeu Oscar, após a aeronave da Gol, livre decolagem da 17, o vento é 100 graus com 13 nós. Só informação, outro, temos mais um tráfego aí adicional, 3 milhas de terra. Romeu Oscar, copiou? Pelo Romeu Oscar, decolagem autorizada, o da 17, vento 100 graus, 13 nós, temos um Boeing da Gol a 1 milha do externo. Ah, veja a condição de coordenar a proa de bridge para o 6331. Anotei a sua solicitação. Muito obrigado, aguardando, 6331. 31, 5-5, no ponto de espera, informa que tem condição de decolagem, alinhar e decolar sem parada. Gente, tem 3155, aguarde no ponto de espera, temos um Boeing da Gol aí, já passou o externo e com sequência temos um tráfego adicional, é outra aeronave da Gol, já sequenciada em ILS, aguarde a autorização. 3155. O Gol 9280 no solo ao 05, chame o solo 219 ao livrar. 219 ao livrar, 9280. 895, Gol 1925. Gol 925, 1925. Boa. E para o 099280. Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, controle. O Papatango, Kilo Romeo Oscar, decolou dado 7, para Morro de São Paulo, está pedindo pro a direta, 2.500. Livre. Gol 10-12 na final da 10, baixar e travar. Gente, gol no 0 no 2. Está livre o pouso na 1-0, o vento está de proa, com 1-3-9. Ele repouso, 10-12. Torre Salvador, boa, gol 925, estabilizado no ILS. Gol 925, continue na final e aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Salvador, 5241, puxa estacionamento. 5241, autorizado, se tiver estacionamento, chama para o ataque. Puxa estacionamento, chamar o ataque, 5241. Posso falar com o meu 3321? Confia, aqui está na posição, 2 pronto. É, informar só que tem um copo plástico próximo à nossa posição aqui, que ficou. O vento está levando de um lado para o outro aqui e agora foi parar na grama, tá? Se alguém puder me retirar aí para evitar uma ingestão aí. Gente, 6321, lugar pela informação. O Kilo Índia, temos um tráfego aí da Gol que já passou externo, aguarde alinhada. Estamos confirmando a localização? Ciano 6331, ainda voando Leda, chame Recife, frequência 1251, boa viagem. 7, centro 125, decimal 1, Chinero 6331, grato, uma boa tarde. Boa. Portaria 2263, Duna, localizador em aproximação para pouso, cheque trem, torre 1895. 1895, boa tarde. Boa, Webjet 5870, reduza para aproximação. Reduzindo, 5870. Torre 6321, tela se escuta. Gente, mantém escuta, é o 6321. Torre, boa tarde, passaria 2263. Gol no 925, pouso autorizado na 1-0, vento 90 graus no 3-9. Livre pouso 1-0, gol 925. Eu passarei 2263, qual a distância da cabeceira 1-0? Afirmativo, na... tá, vai passar o externo, falta 2 milhas, eu passarei 2263. Gente, continue na final e aguarde autorização de pouso. Eu passarei 2263. 2263. O Bravo Kilo Índia informa a terra da passareta passando externo no momento da decolagem autorizada da 1-7. O vento 90 graus, uma dúzia nossa. 5 terça, sem restrições para 2000. Botão 3155, só um instante. Tamo aguardando. Gol no 925, no solo aos 1-0, libera a direita 1-2-1-9, o solo. Direita 2-1-9, gol 925. Via Momo, sou aqui, via Up, peso Lu 2-0, após Petrolina, após conforme rota. Controle opera em 120.8 e o transponder 5502. Autorizado Petrolina, nível 340, decolando da 10, curva esquerda, saída ponta, flaco. Apesulo 20, Petrolina, 1208, controle, 502, Oxané, 6314, posição. 6314-5502, chama pronto, se tiver acionamento. 5502, chamará, 6314. Paracaxi 35241-62 a bordo, 4:50, alterna Salvador. Boa tarde, Papatango Bravo, Kilo Índia. Bravo Kilo Índia ao controle, meu cordial, contato radar, o senhor está executando a saída árbol, confere. Afirmativo, senhor. Ciente, o senhor vai executar a saída árbol, vai até a árbol, retorna para Salvador, qual, o que exatamente o senhor deseja fazer? Nós estamos em treinamento para o cheque da ANAC, recheque do piloto. Vamos estar sujeito ao seu tráfego. A nossa intenção era fazer um ILS e depois, se possível, o VOR Yankee da pista 10. Positivo. Vai ser possível sim, capitão. Muito grato, capitão. Está 3155, devido ao sequenciamento, não foi possível o ingresso do senhor e decolagem de imediato, conforme solicitado. Se o ponto de espera da 10 aí fosse um pouco mais próximo aí da cabeceira, seria possível sim. Mas o senhor tem aí quase 250 metros para percorrer até a cabeceira e fica complicado aí a decolagem, ok? Solo, só confirma para o 35241, é para seguir o tráfego da Bianca, retaguarda mesmo? Afirmo, 5241 não ficará posicionado, a retaguarda do mesmo. Grato. Parei 2263 no solo aos 12, libera a direita, 1219. 219, obrigado, boa tarde. Web 5870 no livre pouso, não no zero, vem até 90 graus no 49. Livre pouso no zero, 5870. O Ocean é 6321, o senhor avistou algum copo, foi no pátio, confirme. Eu tive um copo aqui no pátio, agora o vento demora um pouco pra grama aqui, tá? Mas tá próximo. É um vento contrário, ele volta pra pátio. Bem no nosso través. O seu través de esquerda? Afirma. Tente. O voo 925, manter a posição da Juliette, irá prosseguir para a posição 01. Aguarda na Juliette, mantém. Aguarda 01. Ouro 755, velocidade 210, descendo para 2000, livre LS. Sim, Papá Juliette Índia Papá, está passando duna, intercepta o localizador para pouso pistão 0. Cheque frente, torre 1-1895. 1895, passou duna, minha LS, Juliette Índia Papá. Salvador, boa tarde, na final, papá, papá, Juliette, Índia, papá. Aguarde autorização de pouso, Juliette, Índia, papá. O ajuste é 1-0-1-2. Aguarde com 1012, Juliette, Índia, papá. O tá 3155, alinhar e manter a 1-0 após o web. Alinhar e manter 1-0, tá 3155. Copo. está mais próximo aqui, tá? O pessoal passou travessa agora. Gente, o Oxiné 6321, a gente vai informar aqui ao fiscal de pátio. Patango Lima Fox Oscar, controle de Salvador. Daí à direita, solo 219. 219, 5875. Sua aeronave, inclusive em Blind. O senhor já está voando na área de Ilhéus. A frequência é ONU 201, capitão. Livrou a pista? 5870, está autorizado para seguir o táxi de Alfa, reportar o Anjo Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará o 5870. O Bono 925 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01. Juliette para 01, Bono 925. A segunda está ingressando para a decolagem na 10. Tá ok, tá na curta final já, ingressando aí para a curta final, Juliette, de Apapá. Gente. Boa tarde, Gente, o TRIP 5241. Torre, acho que não vai dar tempo pra esse decolar aí, a gente vai ser obrigado a remeter. Não tem como ele mudar de posição. O senhor tá a quantas milhas da cabeceira? Agora... 2.7 milhas. Gente, então iniciei a remetida. O Juliette em Diapapá. Suba a 2.000 pés e aguarde transferência de comunicações. Iniciando a remetida do Juliette em Diapapá. O TAN 3155, mantém a posição. Leda, 3 4144, contagiamento correto, chama pronto para o tiver acionamento. Bravo, Kilo Índia, já nivelado 040, solicitar quanto possível vetores para o ILS. A positivo, Bravo, Kilo Índia. Vamos iniciar a vetoração agora para que o senhor possa interceptar o localizador e completar o ILS X-Ray. Curva direita, vou aí na proa 310, desça para 2000 com 1012, o senhor está limitado pelo localizador. Direita 310, desce para 2000 com 1012, limitado pelo loco, Bravo Clínica. Eu Juliette, Índia Papá. Subindo para 2.000 pés, chama agora o controle em 119.8, altímetro 102, Juliette Nepapá. 119, confirmando a frequência aí do controle, 208. Corrigindo, 120.8. 128, chama lá o Papá. Salvador, 4144. Prossiga. Mais um 4144, está autorizado da El Leda Bridge. Controle é o papapapá, Juliette Índia Papá. Juliette Índia Papá, o controle. Suba para 3.000 pés, início de vetoração para o novo ILS. Esquerda pro 320. 320, 3.000 pés, câmbio. Subindo para 3.000, esquerda. 320 na Pro Juliette Índia Papá. Positivo. TAN 3153, corrigindo, TAN 3155 tem livre decolagem de pista no zero, vento 100 graus com 11 nós, restrito inicialmente a 2.000 pés. Decolagem autorizada, 1 no zero, restrito a 2.000 pés inicialmente, TAN 3155. Juliette Índia Papá já atingiu 3.000? Tá cruzando 2.200, Juliette Índia Papá. Paciente, subindo para 3.000 pés. Subindo para 3.000, Juliette Índia Papá, 320 na proa. Sacanagem, tá? Quanto mesmo é médio? Chegar pra isso. Analise 10. melhor que o Papa ali falando besteira na fonia. Mike, é com 10 minutinhos, cópia. Uno 755, vento 100 graus, com Uno 29, autorizado pouso, pista 10. É, tipo, pouso, 755. Juliatinho de Papai, intenção no controle é que não navegue além das 15 milhas, na velocidade 180 nós, altitude 3 mil pés. Para nova aproximação, número 2, câmbio. Está reduzindo para 180, mantendo 3 mil, Juliatinho de Papai. 1, 2, 5. 2 a bordo, chama torre 1, 1, 8, 3, 9, 5, funcionamento de táxi. Salvador, 3, 2, 7, boa tarde, portão 11, pronto para 4. Interceptando o localizador. Positivo, localizador, ILS autorizado, Paulo Bravo Quilene. ILS autorizado, Bravo Quilene. Tem se escuta o 3155? Chame o controle em 120.8, Tan 3155. Obrigado e boa tarde. Nada. 55 táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Juliette, Alfa Juliette, portão 08, bom serviço. Beleza, modifique seu perfil de saída para Borba, transição Nizza. Borba, transição Nizza, por gentileza. E Borba Nizza, minha 321. Salvador, está 3-1-5-7. Primativo, primeira curva lá à esquerda, permanece o Oceaner 6321, vento 100 graus com 11 nós, tem livre decolagem pista 10. Primativo, 340. Livre ascensão ao 340, TAN 3157. 241, da manter a posição. Trip 5241 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém, 241. Prova que no Índia está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação. O próximo procedimento será o VOR. Afirmativo, VOR DME Yankee para pista 10. Ah, positivo. Vai chamar a torre agora 118.95. Chamador 2.95, Bravo Juiz. Juliette Índia, Papá esquerda, proa 230, mantendo 3 mil, tem como limite o curso do localizador, sobrevoa a Baía de Aratu. Proa 230, parece que está 2 mil, igual o localizador de Papá. A intenção é e depois outro posto final na 10. Sim, a gente prossegue para a metida, prossegue para um novo procedimento ILS. Ah, o segundo procedimento será VOR, conforme coordenação com controle. Afirmativo, então entendido, após o toque metida, prossegue para o procedimento VOR, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 10, 12, corrigindo, aguardando a autorização do toque metida. Ciente, prossegue a aproximação, aguardando a autorização, Bravo do Índio. O Oceaner 6321, decolado de Salvador 24, controle em 119, corrigindo, 120.8. 208, 6321. O 510 e o controle em 120, decimal 8. Correto, então estamos autorizados no nosso 3.0 para aqui. Era o dia da esquerda, meia decolada 1.0, com a primeira curva à direita. Saída da Euleda após Brise 0208 2 9 9 2 0. Confirmado, Confirmando controle, 120, decimal 8. 208, com controle. Então, 1755, só apenas confirmando porta de parada? 1755, só confirmando portão 08. Taxi em frente, portão 08. 08, sim. Obrigado. Ou 9280, cortejamento correto, chamo para pushback estacionamento. Otimiza esse lado abaixo do nível 130, ok? Tem problema não, capitão, tô de olho. Ok. Papá, papá, Juliette, índia papá, esquerda 180. Esquerda 180, Juliette, índia papá. Salvador, 332, número 7. Prossiga. Você pagou a primeira via para o Zulu 17, eu tenho aqui após Bridge para o Zulu 16. Então seria Block para o Zulu 10, Bridge para o Zulu 16 até Panin. Pode conferir para a gentileza? Afirmo, a Zulu 10, Bridge, a Zulu 16, Panin, após conforme a rota do plano de voo. Ah, tá sim. Então aquela é para o Zulu 17 para engano mesmo. Obrigado. Para pushback e acionamento no gate 5, Oxané 63, 14. 63 e no 4, portão 5 autorizado, já prende destaque. Livre push e acionamento no 5, Oxa 63 e no 4. O Lapa, tá dentro da sua rota? Afirmativo, 6321. Ok, entendi, afirmativo, está autorizado o Lapa. Ok, vou a Lapa, o 6321 da Oxané. Romeu, gol, guarde cópia. Romeu, cópia. Qual seria o previsto para Congonhas? Para Congonhas, no nível que o senhor solicitou, da Euleda e Euleda. Da Euleda, meu amigo. Tá, 3155, boa tarde. Boa. Juliette, papá, desça para 1700 pés. Curva à esquerda, vou ir na PRO 130 para interceptar o localizador e chama estabilizado. Juliette de Apapá. 130, 1700, Juliette de Apapá. Meu nome é 327, quando me escuta. Quer confirmar o horário do plano? O horário do plano. Sim, mas informo que o plano do senhor está bem escrito, ok? E não possuímos nenhuma DLA. Então eu pedi para que o senhor entre em contato com a companhia e faça uma DLA, que eu vou tentar encontrar daqui com o centro para não ser cancelado o plano do senhor e aguardar a sua DLA, ok? Tucuia remeteu de Salvador aos 29, mantendo a proa decolagem subindo para 12.000 pés, chama o controle 120, decimal 8, Bravo Kilo Índia. Batendo a proa, sobe para 2.000 pés, chama o controle 208, Bravo Kilo Índia. Na final, papá, papá, Juliette, índia, papá. Papá, papá, Juliette, índia, papá, o altímetro no 0, no 2, continua a aproximação, reposte já, baixada travada. Baixada travada, Juliette, índia, papá. Já se encontra, baixada travada? Afirmo. Sente, continua a aproximação, tráfego avistado, autorizado pouso, fiz som no zero.